Na manhã desta quinta-feira, dia 16 de maio, sendo realizado a entrega de um cheque da campanha Maio Amarelo, valor arrecadado com as inscrições para a corrida da campanha. Vice-prefeito de Gaspar, Luiz Carlos Spenger, filho Lu, participando dessa cerimônia juntamente com as voluntárias da Rede Feminina. É um valor muito importante, expressivo, entregue hoje para as voluntárias, vice-prefeito. Com certeza, né? Foi aí uma ação do Departamento de Trânsito, onde a gente teve, durante todo o mês de maio amarelo, né? Uma concentração em virtude dos acidentes de trânsito para que a gente possa realmente reduzir esses índices, né? E dentro dessa programação nós tivemos então a corrida do Maio Amarelo, aonde que todo o dinheiro de inscrição dos atletas foi revertido à Rede Feminina de Combate ao Câncer, na qual nós fizemos a entrega aí de quase R$ 9 mil arrecadado com a inscrição dos corredores. Tivemos aí mais de 500 participantes naquele dia da corrida e tenho certeza que a Rede Feminina vai fazer uma utilização desse dinheiro em prol da nossa comunidade, né? Como sempre vem fazendo aqui, um grande trabalho no município de Gaspar. Vice-prefeito, a Rede Feminina desempenha um trabalho mais que importante aqui na cidade, o poder público sempre sendo parceiro, e essa campanha veio também para agregar nesse valor que foi entregue nesta quinta-feira. Com certeza, o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer no município, ele é fundamental, é importante, né? Nós sabemos o quanto ela tem feito e salvado vidas no município quando se fala do trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? E com certeza a gente sabe da dificuldade que elas têm de se manterem, né? Então, esse dinheiro com certeza vem em boa hora e vai ter uma grande utilidade, uma grande serventia em prol da nossa comunidade. Vamos conversar com a presidente da Rede Feminina, Dilma Uliano Moser da Silva, recebendo esse cheque no valor de mais de R$ 8 mil arrecadado com as inscrições da corrida da campanha Maio Amarelo. Presidente, esse valor vem em boa hora, mais um valor para agregar nos valores juntamente com a arrecadação da Rede Feminina? Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Deus por ter permitido que esse evento acontecesse. Aos atletas, né, que participaram assim, em grande massa, foi muito gratificante. Sim, esses R$ 8.800 veio muito boa hora, porque como todos sabem, a Rede Feminina vive de doações, né? Além dos R$ 3 mil que a Prefeitura repassa todos os meses, o restante das despesas é proveniente de doações. Então, toda doação é sempre muito bem-vinda. Presidente, quantas voluntárias hoje tem a Rede Feminina e quantas mulheres são atendidas em média por mês de Gaspar e Ilhota? Nós estamos atualmente com 40 voluntárias e a média de mulheres atendidas é entre 400 e 500 mulheres de Gaspar e Ilhota. Essas doações são sempre muito bem-vindas para a Rede Feminina. Sim, como te disse anteriormente, sim, né? Sempre muito bem-vindas, porque a gente vive de doações. E as voluntárias ficaram felizes ao receber esse cheque juntamente com a senhora nessa manhã? Nossa, foi muito gratificante, sabe? As voluntárias, como estão presentes aqui, as outras também que não puderam vir, mas todas muito agradecidas. As despesas são muito altas mês a mês. Sim, nós somos uma despesa fixa de R$ 10 mil mês. Então, se a gente não fizer esses eventos, não tivermos essas doações, fica complicado para a gente manter esse trabalho voluntário totalmente gratuito, né, fornecido pela Rede Feminina. A Prefeitura Municipal de Gaspar falando sobre a entrega do cheque para a Rede Feminina de Combate ao Câncer com os valores arrecadados durante as inscrições para a corrida da campanha Maio Amarelo. Gil Dias para a Rádio Sentinela.